Brasil. Mega Dragão do Comércio da Galera GDC é o sucesso absoluto no Pará. Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho, nesse teu lindo rostinho.